Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Estamos aqui mais uma vez! Bruno, eu achei que eu ia gravar sozinho dessa vez, cara. Mas de repente, um Bruno Selvagem apareceu. Que piada infame, como sempre. Você ficou andando na grama alta até eu aparecer, né? Eu fiquei um andando. Outro. Aí aparecia vários pokémons que eu não queria. Ratatá. Um monte de ratatás. Oh, meu Deus, um ratatá! Apareceu. Até que o Bruno Selvagem apareceu pra gravar comigo, Bruno. Como é que você tá, cara? Você tá bem? Eu não sei se eu tô bem. Eu tô, depois de uma semana brigando com o atendimento da minha prestadora de internet, eu não sei se... Eu acho que eu perdi um pouco da minha sanidade nesse tempo aí. Você fez teste de sanidade? Cara, ligar pro call center é tipo jogar Call of Chuchuca, né? Você tem que fazer rolagem de sanidade pra não matar alguém, sabe? Pra não sucumbir à loucura. A loucura está em todos os lugares, Bruno. Cara, eu tô passando um perrengue agora. Eu não tenho nem tempo pra contar essa história, não sei nem porque que eu tô introduzindo. Mas eu estou passando um perrengue com os Correios, cara. Pra implantar o serviço dos Correios. Parece que as pessoas são insanas, porque você pede uma coisa e elas entendem outra e vão fazer outra, sabe? É muito louco. Você fala em idioma diferente. Deve ser a Torre de Papel, né? Dos tempos modernos, né? Você acha, cara, que tá falando ser. Alguma coisa e a pessoa tá entendendo um vapo de caminhões. Ela aparece na sua porta com o miojo pronto. Mas Bruno, graças ao... Eu não lembro como é que você chamou, como é que é? O quê? Contatos do Submundo de Naruto. Ah, Contatos do Submundo de Naruto. Da Vila... Eu ia falar da Vila da Folha, mas ia ser uma referência obscura demais pra você. Não, eu ia saber do que você está falando. Eu tenho visto Naruto por causa do meu rebento, que está completando quase 8 anos. Então, o que não agora, faz pro filho? Depois de ter visto Backyard, gente. Até que melhorou, né? Tá melhorando. E graças então aos contatos do submundo da Vila da Folha, os problemas foram sanados. E cá estamos, Bruno. E hoje, cara, eu tenho uma participação especial, sabia? Já foi até gravado, eu gravei com o Luke, o Delfim. Olha aí. A gente falou sobre Day the Next. Falamos sobre as principais alterações que D&D depois fez nas regras da quarta edição, e a gente dedicou um bloco para isso. E no outro bloco nós vamos falar de quê, Bruno? De quê? De Pokémon. De Pokémon. Temos que Bruno, pegar, eu sei. Vamos falar dessas criaturas bonitinhas nesse bloco que vai aparecer já já. Mas antes eu tenho uma pergunta para você, Bruno. Oi. Qual é o seu Pokémon preferido de todos? Caraca, meu Pokémon. Porra, cara, você não pode fazer isso. Até no jogo ele deixava você escolher 6, cara. Tá, eu vou facilitar as coisas. Não vale o Bulbasauro. Pior que eu não gostava do Bulbasauro. Agora tu vai ter uma surpresa. Eu gostava de Pokémon. Cara, se eu fosse um treinador Pokémon, eu ia escolher só Pokémon voador. Eu gostava muito de voador. É mesmo? É. Ia ser o. Eu ia ser o criador de pombos. Aqui em casa tu ia se fazer, cara. Tem muito pombo aqui pela rua. E eu seria inimigo. Eu seria inimigo do nosso amigo Beto, né? Que odeia pombo. Vem aqui com umas pokebolas, mas mira bem nas cabeças, cara, pra ver se a gente vai se livrando de alguns. Então, quando eu jogava Pokémon, sempre tinha um Pidgey aí comigo, cara. Eu acho que o Pidgey fica... Eu assistia Pokémon, assim, assiduamente, quando era aquela primeira temporada, né? Então, eu lembro mais dos Pokémons iniciais. Eu era puristinha no jogo do... Porque, assim, quando a gente fala de jogo Pokémon, automaticamente a gente tá falando dos jogos do Game Boy. Exatamente. Bom, Então, quando eu jogava no Game Boy, eu sempre tinha os mesmos pokémons que o Ash, sabe? Eu lembro que você comentou isso. Eu ficava procurando eles pra montar os mesmos pokémons, né? Era o era o Pikachu, o Pidgeotto, aquela Butterfree, o Squirtle, o Charmander, sabe qual é? Eu montava assim, cara. Eu ia montando de acordo com o desenho. Mas você gostava dos avoadores. A voadora é bom contra o quê? Contra planta, né? Deixa eu ver. Cara, eu acho que o lutador ele também tem vantagem se você for tomar um lutador. É. Ele é fraco contra gelo, elétrico. Eu acho que é por aí. E com o tempo, né, cara? Inicialmente, naquela época, quando eu gostava de Pokémon voador, aquele Pokémon raiz, Pokémon de raça, moleque. Aquele Pokémon só, moleque. O tempo era mais difícil, né, cara? Porque só tinha Pokémon voador e normal, né? Só os lendários que tinham outro tipo diferente. Era voador gelo, fogo, elétrico. Quando veio as temporadas novas, que veio aquela chuva de pokémons, aí teve voador de tudo que é tipo, cara. Ah, entendi. O voador era sempre normal, né? Era a maioria deles era voador e normal. Só mesmo os lendários, eu acho. E tinha um dragão que era voador. Mas aí depois, cara, hoje tem voador fantasma, voador planta, tem voador de tudo. Pô, hoje tu tá feito, cara. Você consegue montar um... Hoje... Antigamente tu pegava um time elétrico e tu se ferrava bonito. Elétrico ou gelo. Ninguém era tranquilo. É, porque você tem mais variação, né? Mas, cara, nenhum deles... Todos os pokémons têm fraqueza contra o Bulbasaur, né? Isso é verdade. Tá, agora você explica essa teoria que eu... Cara, porque o Bulbasaur, ele é especial, cara. Ele é uma planta, ele é um sapo, ele é um dragão, ele é um lagarto. Ele, cara, ele é tudo, cara. Ele é tudo ali. Apesar de estar lá como Pokémon planta, mas ele devia ter todas as classes ali. Você sabe que talvez, vou colocar um talvez entre aspas, a gente tem ouvintes, fãs de Pokémon que não entende brincadeira, né? E ele vai falar assim, ele não é um dragão, ele é planta venenoso. Ele é só um planta. Planta dos venenos, o Bulbasaur. É planta venenosa, cara. E tem gente que vai levar a sério isso. Mas pra você, o Bulbasaur é foda. Ele é o Chuck Norris dos Pokémon. Caraca, eu tenho certeza que se o Bulbasaur bater aqueles tentáculos, ele voa também, cara. Não, tu viu. Igual um ventilador, né? Um helicóptero. Igual um ventilador, ele vai... E vai voar, cara. Bulbasaur, o melhor Pokémon de todos, cara. Se eu tivesse que usar uma camisa de Pokémon, seria um Bulbasaur gigante. Sou fã do Bulbasaur. Era sempre a minha primeira escolha, assim. Porque quando eu jogava Pokémon, o primeiro que eu tinha não era aquele amarelo que você tinha, o Pikachu, né? Você escolhia Bulbasaur, Charmander ou Squirtle, né? E era sempre o Bulbasaur, né? Os pokémons plantas são os meus preferidos, cara. Olha aí. Por exemplo, eu sempre curto baralho verde, né? Você sabe disso. Isso, é verdade. Não, verde não. Na verdade, se eu saiba, você é de branco, né, cara? No Magic, você joga muito baralho. Não, Magic. Eu tô falando do Pokémon, né? Ah, no Pokémon é os verde. Meus baralhos Pokémon são verdinhos, cara. Confundi a mana dos mundos. Ah, é verdade. Confundimos os mundos. Bruno, você tem mais algum detalhe para falar sobre Pokémon? Que você se lembra da sua infância? Um sonho com Pokémon que você teve? Não cheguei nesse mundo. Quando eu era adolescente, eu lembro de ter decorado 150 Pokémon. Eu sabia o nome na ordem de numeração. Caraca, mano. Não me orgulho disso hoje em dia. Caraca, cara, e você sabia até o Mewtwo, que era um extrazinho. Isso, sabia. Eu sabia os tipos, sabia. Você viu o filme no cinema, cara? Você foi ver o filme no cinema? Eu vi o filme no cinema. Por que você lembrou isso? Caramba. Aliás, foi a minha primeira experiência cinematográfica. É mesmo? Primeiro filme que você viu na sua vida? Foi. Foi Temos que Pegar Eu Sei e Mewtwo Controlando Mente. Exatamente. Caramba, cara. Então, Bruno, com essa sua revelação de coração aberto, nós vamos para a entrada e voltamos para o primeiro bloco, onde vamos falar de Pokémon, The Card Game. Uau, uau, uau, uau. O Brasil viveu ontem o maior movimento popular desde as diretas já há mais de 30 anos. No que está sendo considerado já um marco na história da urologia e do humor imaturo, um paciente sul-africano foi submetido ao primeiro transplante bem-sucedido de pênis no mundo. Já vai! Voltamos, Bruninho. Estamos aqui de volta para falar de quê? Daquilo. Do seu filme do coração, que se chama... Continue. Que se chama? Eu perguntei, cara. Que se chama... Pokémon. Isso aí. Pokémon, nós vamos falar sobre o Card Gamer. Bruno, explica um pouquinho pra gente como é o Card Game de Pokémon. O Card Game de Pokémon, ele tenta simular a luta entre dois treinadores Pokémon. Então você tem um deck de 60 cartas, é um Card Game. E nesse deck ele tem seus Pokémons, criaturas Pokémon, tem cartas de auxílio, que podem ser itens ou cartas de eventos, né, como se fossem eventos. E cartas... apoiadores também. Isso. Amigos, amiguinhos. Aliados, né? O nome da carta é apoiador, na verdade. Eu só estava usando sinônimo. Não precisa me corrigir. Desculpe, senhor. Prossiga. E cartas de energia, né? Que é como você faz... Ativa os ataques do seu Pokémon. Uhum. Você coloca ali embaixo da carta do seu Pokémon uma carta de energia e ele, dependendo da quantidade de energia com poder pulsar, você usa ele, simplesmente. E quem vence esse jogo? Quem vence? Além de todos os que se divertiram jogando. Meu Deus do céu, ficou muito apelativo. Você ganha se conseguir derrotar 6 Pokémons do seu inimigo. Sendo que a cada Pokémon você ganha uma carta de prêmio que fica ali numa área separada, especial, que você adiciona para sua mão. É, existem outras formas de ganhar também, que é quando acaba o card, o deck do seu inimigo, ou se você vencer os Pokémons disponíveis dele, se ele não tiver outro Pokémon no banco. Exatamente. Reserva. Então, se você colocar nocaute todos os Pokémons dele, você também vence o joguinho. O jogo, ele é baseado exatamente para simular esse combate entre dois treinadores. Então, você monta o seu deck, normalmente temático, é sempre temático o deck de Pokémon. Ao contrário de alguns card games que permitem que você tenha uma variação muito grande, no Pokémon você basicamente, se você usar mais de 2 tipos de energia, você já começa a ter um deck muito difícil de jogar. Então você normalmente tem um deck bastante temático, um deck planta, um deck elétrico, um deck de fogo, etc. Você separa os pokémons daquele tipo no seu deck e você coloca energias daquele tipo no seu deck. Você vai comprando pokémons, baixando no seu banco, colocando eles para lutar e calçando energias, né? A gente, cada pokémon tem umas habilidades e elas dependem de uma quantidade de um certo tipo de energia ou de energias livres, né? Por exemplo, como no Magic você tem lá uma carta preta que ela custa 2 manas pretos e 1 qualquer. No Pokémon funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que as energias elas vão estar ligadinhas ali no Pokémon. A fase ela funciona o seguinte: você pode baixar Pokémon, você pode baixar uma energia, você pode baixar quantos Pokémons básicos tiver na mão, quantos você quiser. Você pode baixar uma energia em um dos seus Pokémons. Você pode evoluir. Na época que eu jogava, você podia evoluir uma vez, mas parece que agora você pode evoluir quantos Pokémons você quiser, desde que eles não tenham entrado agora. Eles precisam ter pelo menos um turno para você evoluir. E você pode realizar quantas habilidades também quiser, que são habilidades, elas são chamadas habilidades. e você pode fazer um ataque que determina o final do seu turno. Esse ataque passa a vez. Bruno, a gente jogou esse jogo, a gente já joga há bom tempo, a gente tinha a Liga Multi Pokémon, né? Que eu era o campeão. Deixa eu deixar bem claro. Vamos jogar na moeda se você era o campeão mesmo. Não, pelo amor de Deus, moeda. O Pokémon usa uma moedinha também e usa em muitas mecânicas a moeda. Ele tá usando a moeda o tempo todo, você joga pro outro pra ver se é cara ou coroa, ele vem com uma moeda, normalmente os decks básicos. E a gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Bruno, vamos fazer uma análise geral primeiro. O que você acha do jogo do card game? A não ser que você tenha alguma outra coisa pra falar sobre mecânica, sobre algum detalhe que a gente pode ter esquecido. Se não, fale um pouco sobre o jogo, o que você acha, o que você sente quando está jogando, quais são as emoções que perspassam o seu coração quando você joga Pokémon Trading Card Game. Cara, eu acho que a grande vantagem do Pokémon é que ele é um jogo simples de você aprender, né? Uhum. E você monta a mesa muito rápido, você consegue fazer uma partida até que rápida, dependendo da partida. Algumas partidas demoram mais, outras não. Como a gente teve a última vez que a gente jogou, a primeira foi bem rapidinha. Verdade. E eu acho que o principal ponto dele é a simplicidade e você poder interagir com jogadores até de várias idades, jogar com uma criança como seu filho sem problema algum. Mas por um outro lado, eu acho que ele não é um jogo que eu pessoalmente consigo jogar por muito tempo. Entendi. No fator assim, de diversão, ele tem. Você pode tender a se cansar um pouco rápido dele, entendeu? Mas será que talvez, assim, eu tentando defender um pouco o jogo aqui, mas será que isso não foi porque a gente usava os mesmos decks por muito tempo? Sim, pode ser que sim, cara. Não, a gente usava o mesmo jogo. Eu acho que ele, assim, é um excelente jogo pra você ter e você, de repente, ter vontade de jogar alguma coisa e não quer ter muito trabalho montando uma mesa muito complicada ou jogando um jogo de estratégia muito complicado. Pokémon é uma excelente pedida pra isso, cara. Ele é facinho de montar, né, cara? Você Sim. abre a caixinha, você arma o seu tapetinho, monta o deck e tá pronto, né, cara? É assim, alguns card games também são tão rápidos quanto esse. Por exemplo, o Magic, se você tiver os decks prontos, você também joga muito rápido. Naruto, o que quer que seja. Esses jogos de card games se jogam muito rápido. Eu acho que a simplicidade dele se estende na facilidade de você agregar pessoas ao jogo. Porque você consegue ensinar o jogo de maneira muito fácil e a pessoa já está jogando competitivamente no mesmo dia. Porque eu sempre comparo card game com Magic, né? Então vamos lá. Magic você ensina alguém a jogar, ele aprende a jogar, mas você vai derrotar ele várias e várias e várias vezes, cara. Até ele começar a aprender, até ele começar a perceber as nuances, o que ele tem que baixar, mexer e tal. Verdade. Demora um pouco. Pokémon não, cara. Se você ensinar a pessoa e tiver um deck competitivo, ela tem chance de até te ganhar na primeira partida que você ensina. Você ensina e perde, basicamente. Mas é fácil a pessoa aprender, né? É fácil você agregar pessoas para jogar. Gente nova, ensinar, trazer. E o tema, ele é muito querido, né, cara? Se você fala assim, porra, você conhece Pokémon? Todo mundo sabe o que você tá falando. A pessoa pode até não gostar, mas ela já ouviu falar e isso já passou pela vida dela de alguma forma. Exatamente. E assim, apesar de eu saber que tem pessoas que não assistem, por exemplo, eu não assisto Pokémon mais, né, cara? Eu não tenho fissura de Pokémon mais. Mas, pô, ainda é um tema querido pra mim, entendeu? É um tema legal, eu curto, eu acho maneiro. E eu não conheço muitas pessoas que têm problemas com Pokémon. Assim, ah, não gosto, não quero saber, ai, que horrível, ai, que de criança, ai, que não sei o que. Eu acho que não, você vê assim, Bruno? Você acha que é um tema muito complicadinho? Cara, depende. Eu conheço pessoas que podem ficar com preconceito por achar que é infantil, entendeu? Entendi. Tem, por ser de... Até por alguns bichinhos aparecerem como... Alguns bichinhos, olha só. Alguns pokémons terem essa cara fofinha, já rola um preconceito de ser uma coisa muito mais infantil, entendeu? Não, é verdade, às vezes tem isso assim. Mas no final, pra mim, é um jogo muito bacana. É assim, é um jogo fácil de você aprender. É um jogo que quando você conhece mais o seu deck você consegue montar algumas estratégias, você consegue pensar no que seu oponente vai fazer depois e preparar os seus bichinhos para se defender, para se defender daquilo. É, ele permite, por exemplo, que você coloque um Pokémon para apanhar lá, né, um sparring lá na frente, enquanto você potencializa um outro e deixa mais forte aqui atrás para ele entrar arrebentando. É o saco de pancadas, né? É o saco de pancadas. Cara, e cada deck parece vir um pouco com um deles. A gente vai falar um pouco sobre os decks já, mas os decks parecem que são montados um pouco dessa forma. Então, para mim, ele une bem um tema bacana, um tema divertido, com uma estratégia legal e com um jogo que tem uma mecânica que funciona muito bem. É uma mecânica que não parece ter erros, assim. É, no meio do jogo que você vê, cara, que bugado, isso aqui vai atrapalhar pra caramba, isso aqui tá ruim. Não, a mecânica dele flui bem. Ela representa muito bem esse sistema de combate entre treinadores, né? Meus pokémons contra os seus e tal. Ele mostra isso muito bem, né? Ele retrata bem. Certo, Bruno? Certo. Quer falar mais alguma coisa? Eu só acho que às vezes a partida ela pode te passar um pouco uma sensação de desbalanceamento. Eu vou tentar explicar isso. Ah, eu penso isso também. Tem um pouco de fator sorte também envolvido no jogo. Talvez até um pouco mais do que em outros card games. Então, pode acontecer, por exemplo, o jogo ele foca muito a questão da evolução. Se você conseguir evoluir o seu Pokémon, você vai ter uma força muito grande. Se você chegar no estágio 3, então, conseguir colocar energia nele, dependendo do tamanho do seu inimigo, você fica praticamente imbatível. Né? Você fica imbatível. É possível você, com um Pokémon estágio 2, e o seu oponente com 6 pokémons e você apenas com 1 e conseguir derrotar todos eles antes que ele te derrube. Exatamente. Então, assim, às vezes o fator sorte ele pode levar você a achar que o jogo está muito desbalanceado se você tiver com azar na sua mão, azar na ponta no técnico. Né? É verdade. Você até consegue tentar burlar um pouco isso. Você bota uns apoiadores que vão te ajudar a buscar a evolução. Isso. Você bota uns itens, tipo aquela evoçoda para você evoluir, alguma coisa assim. Ou então você pode usar algumas habilidades de Pokémon que atrapalham o seu inimigo, como deixar ele dormindo ou paralisado. Exatamente. Que ajuda você a ganhar tempo, né? Eles têm os pokémons básicos que eles às vezes nem causam dano, mas eles automaticamente deixam deixam confuso ou deixam dormindo, né? Então é algo que você pode tentar usar para impedir seu oponente de evoluir muito rápido. Né? Isso aí. Ou de usar o pokémon dele muito forte Te dar tempo para conseguir comprar as cartas certas, né? Que você está precisando. É verdade. Aí, todo jogo de carta depende um pouco do fator sorte, mas o Pokémon depende mesmo. Ele tem assim um elemento sorte muito forte. Vamos lá, Bruno. Então, vamos falar um pouco sobre os decks. A gente acabou. A gente queria falar sobre decks e a gente foi lá e fez o quê? A gente abriu os decks que a gente tinha. Era da coleção XY. É a segunda etapa da coleção XY, que é a coleção Flash de Fogo. Nós abrimos o deck Tufão Místico e o deck Trovão Reluzente e jogamos com ele. Você jogou com o Tufão Místico, né, Bruno? Que é o... Ele tem de criaturas... De água e psíquica. De água e psíquica. Eu joguei com o Trovão Reluzente. São criaturas elétricas e de fogo. Então, o deck Trovão Reluzente ele é um deck muito rápido. Assim, ele é preparado para causar muito dano muito rápido. É um deck de fogo e elétrico, né, velho? Então ele tá lá para isso. Ele tem algumas cartas assim que permitem você ter um certo controle no jogo. Por exemplo, ele tem um dos pontos fortes dele é a evolução do Pidgeotto, né? Você tem o Pidgeot e o Pidgeotto e o Pidgey. Eles estão completos ali. Ele tem algumas cartas que te permitem causar dano rapidamente, ou seja, criaturas baratas, por exemplo. Tem o Fletching, é uma criatura rapidinho, você bota uma cartinha que tá dando dano. Tem a Polita, por exemplo, que apesar de não ser muito barata para você botar energia, mas ela tem um dano forte, ela tem uma mecânica de jogo forte. E ela tem cartas que são pesadas, assim, são cartas que entram e elas, mesmo como pokémons básicos, elas são fortes ali no jogo. Por exemplo, Torkoal ele é uma cartinha forte pra caramba, cara. Ela é uma... É aquela tartaruga de fogo com 100 de vida, e ela já entra como básico com 100 de vida, e ela causa um dano forte. Então ela já consegue entrar como uma espécie de tanquinho ali, né? Você já deixa ela tancando e causando dano no seu oponente. Mas esse deck, como eu falei que todo deck, pelo menos esses que a gente viu dessa coleção, eles têm uma criatura que segura o dano lá na frente, ele vem com o Snorlax, né, cara? Ele pode ir se curando e ficando lá, aguentando porrada, até você ter vários pokémons mais fortes aqui e começar a partir mais pro combate mais forte. É, fora o Snorlax, ele tem um combozinho com o Lopunny, né, que você começa com o Buneary, aquele coelhinho, você evolui para Lopunny e você consegue dando um daninho básico e o seu oponente vai causando dano nele. Só que ele tem uma habilidade no final que é a seguinte: a qualquer momento antes de atacar, você pode tirar o Lopunny para sua mão. Então, por exemplo, ele está quase morrendo, você pode trazer ele de volta com tudo que tem nele. Então você volta ele para a mão e consegue baixar ele de novo, ou então consegue usar as energias e as coisas que estavam nele para potencializar outros pokémons da sua mesa. Eu perdi do Bruno algumas vezes, mas ganhei também, né, Bruno, com esse deck. Eu acho que ficamos no empate no final por causa do tempo, que já estava no empate, né? Do tempo. Continuando. Eu gostei muito desse deck, mas eu vou te falar que eu gostei mais do seu deck. Eu joguei depois com ele e eu gostei mais dele. Sério? Sério, gostei mais do seu. Achei que ele tá mais arrumadinho. Legal. Vamos lá. Fale um pouco sobre o seu deck. Vamos lá. Tufão Místico. Então, a sensação que eu tive com o Tufão Místico é que ele é um deck que ele tenta estar mais controle. Ele tem... os próprios pokémons, eles têm habilidades que te permitem essa coisa de ganhar tempo, que eu comentei. Como por exemplo, a gente tem o Citrus ou o Furret. Peraí que eu tô tentando ver qual dos dois aqui. Você tem o Furfrou, por exemplo, que ele tem uma chance de deixar o cara paralisado, o seu oponente paralisado. Por exemplo, você tem o Furret. Ele tem a habilidade Caçada ao Tesouro Enterrado, que você olha os quatro cards do topo do baralho e escolhe dois para sua mão e descarta as outras. Cara, eu joguei com esse deck contra o Gabriel. Ele não gostava de Pokémon, né? E eu falei, cara, é só preconceito, vamos jogar. Adorou, tá viciadinho. Então eu joguei com esse deck contra ele e o Furret, cara, me fez ganhar o jogo duas vezes. Porque você consegue montar sua carta, assim, em três rodadas, você prepara todos os seus Pokémons, cara. Você compra quatro cartas e escolhe duas, porra. É verdade, é verdade. É? O principal carro-chefe desse deck é o Warren, eu acho que é essa a pronúncia, não sei. É uma foca do Pokémon. Warren, que vem dos Phil, né? Ele começa como Phil, que é uma foquinha, Cilel. Vai pro Cielo e vai pro Warren. Ele tem uma habilidade muito forte, que é a Presa Grande, que ele tá 120 de dano. Sendo que esse ataque ele causa 10 pontos de dano a menos para cada contador de dano que ele tiver tomado. Então é um Pokémon que se ele está em jogo, você tem que estar porrada para enfraquecer ele. É verdade, porque ele fica fraco rápido. Ele ainda tem um outro ataque muito forte, que é o Neve em Pó, que ele causa 60 de dano e ainda deixa o oponente adormecido, cara. Então, assim, mesmo que você tente dar porrada nele, ele ainda pode se prevenir te colocando pra adormecer, entendeu? E te dando uma porrada bem forte. O outro deck tem uma pancada forte também, que é a do Pidgeot, né, cara? Que ele causa 60 de dano, mas se ele causar dano de novo com a mesma habilidade, ele causa 120. E a partir daí ele causa 120 direto. Isso. Né? O Pidgeot causa dano dessa maneira. Mas no seu deck tem um combo muito bom. Porque o tankzinho que vem nele, que é o básico, que aguenta muita porrada, é a Mil Tank. E a Mil Tank tem uma habilidade chamada Amigos Fortes, né? Isso aí. Amigos Poderosos. Ela causa 10 de dano, mas se você tiver um Pokémon de estágio 2 no seu banco, ela causa mais 70. Então ela é um Pokémon básico que está causando 80 de dano e segura 100 de dano. Verdade. Se você tiver o Warren lá no seu banco, cara, ela tá lá causando 80 de dano direto, cara. E você pode até curar ela, de repente, com uma carta de apoiador. Uhum. E tem cartas cura nesse deck também. Tem carta que cura 60 pontos e livra de todas as condições. Então você consegue manter ela lá um bom tempo. Se você tiver as cartas certas na mão, você consegue manter ela lá um bom tempo. Tá? E com a Evo Soda que vem e com o Furret fazendo você comprar 4 cartas escolhendo 2, você evolui os fios muito rápido, porque você não precisa nem de energia, nem. Não nesse momento, você só precisa que ele esteja no estágio 2 pra vaquinha ficar lá arrebentando todo mundo. É isso, Bruno, mais alguma coisa sobre os decks? É isso, cara, é um cacho, é um deck bem maneiro, você tem uma capacidade de controle muito forte. Se você não tiver com uma mão boa, seus pokémons básicos, eles deixam, eles dão trabalho para o seu adversário, porque você tem pokémon básico que está com confusão, paralisia, você tem carta apoiador que troca sua mão inteira, isso é maneiro, você descarta e compra 7 cartas. É verdade, ela é muito boa. E você tem pokémons que se curam, como o segundo estágio do Oren, que é o Sino. Ele tem uma habilidade que ele cura 60, se eu não me engano, 60 de dano, só que ele cura 60 e dorme. E dorme, 60, e adorme, o que não é um problema. É verdade. Tem, por exemplo, mais duas coisas que eu queria falar. No deck Tufão Místico tem o Meowstic, que ele é inclusive a carta especial do deck, né? A carta brilhante do deck. É. E ele causa, acho que ele tem um ataque de 60 de dano, e ele causa mais 10 pontos para cada card de energia que o Pokémon oponente tiver. Então, se você pegar um Pokémon pesado lá, ele vai causar um dano muito alto. É. Só que, em contrapartida, no outro deck tem o Luxio, que é o seguinte, ele causa 40 vezes a quantidade de cards de prêmio que o seu oponente já pegou. Então, se ele está muito na sua frente, e ele tiver, por exemplo, com 4 pontos na sua frente, com 4 cards de prêmio na mão, você vai causar 160 pontos com esse estágio 1, né? O Luxio é um estágio 1. Isso. E é isso, Bruno. Mais alguma coisa para falar dos deckzinhos? Desses dois decks, Trovão Reluzente e Tufão Místico, são dois decks da coleção XY2 Flash de Fogo. Mais alguma coisa? Acho que não. Acho que só essa criatividade, como que eles colocam essas habilidades, é muito maneiro, né, cara? É verdade, cara. Dá essa sensação mesmo, né, de você estar treinando seus bichinhos. É mais ou menos, assim, é um nível de abstração maior que você tem, assim. Eu acho que a criatividade deixa o jogo divertido. Agora falar que dá a sensação. Você estraga os meus sonhos. Tá bom. Desculpa aí, dorme. Você tem um pé muito forte na realidade. Bruno, eu sou de Capricórnio. É isso, cara. Falando dos pokémons, voltamos aí logo depois do comercial. Voltamos já já. Estou aqui agora para falar sobre o quê? Sobre o Bazar dos Magos. O Bazar dos Magos é a loja virtual. Fica onde? Em www.bazardosmagos.com.br. E nós vamos falar sobre um produto que tem no Bazar dos Magos. Eu quero que você, com 3 chances, adivinhe qual é o produto que a gente vende do Bazar dos Magos. Sobre qual eu quero falar? Goiaba! Goiaba, não é. Você tem uma segunda chance para acertar. Qual é o produto de destaque hoje do Bazar? King of Tokyo. King of Tokyo também está lá, Bruno. E sempre com preço abaixo do preço sugerido pelo fabricante. Mas também não é King of Tokyo que está lá, Bruno. Qual é o produtinho que eu quero falar hoje, Bruno? Pokémon, eu escolho você. É realmente Pokémon, os decks básicos, os decks, até os decks que a gente falou aqui, porque na verdade se a gente foi fazer o teste do jogo, né, a gente foi jogar de novo para lembrar algumas coisas, a gente abriu os decks que a gente tem, então a gente comentou sobre os decks que estão lá na loja. Então, se você quer conhecer mais esse jogo, se você quer comprar Pokémon, se você quer comprar os decks básicos para começar a jogar, é um jogo fácil de aprender mesmo. E dá uma olhada lá no Bazar dos Magos, que você vai encontrar Pokémon dentro de card games Pokémon. E você vai encontrar, inclusive, esses decks que a gente comentou aqui. Não é, Bruno? Não é. É, e sempre com preço baixinho, cara. Eu dei uma pesquisada, eu vi que o nosso preço tá baixinho mesmo, tá? Tá abaixo dos preços que eu encontrei na CocoRush. Dá uma comparada lá que você vai ver. Pode clicar aí e confiar, você vai ver lá já já. Bruno, vamos voltar à programação normal? Vamos, pô. É, não, você não vai, cara, porque agora eu vou falar com o Luke. Porque eu vou falar com o Luke no bloco 2 aqui do... É assim que a gente conhece o amigo. Sim. Voltamos já. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. Estamos aqui de volta para o segundo bloco da Arca dos Magos e aqui, como você já sabe, nós vamos falar sobre D&D Next, nosso querido, traduzido livremente por nós como D&D Depois. Eu trouxe um convidado especial aqui, meu amigo, meu ex-jogador, jogadorzinho, ladrão. Ladrão! É, Luke! Não, agora é Delfim Fernandes. Delfim? É. Ai, meu Deus, não é mais Luke? Agora não. Meu Deus, agora é o Delfim Fernandes, que tem um canal especialista em D&D Next no YouTube, não é, Delfim? É isso aí, a gente comecei esse mês com Epic Quest, o pessoal tá gostando bastante, falando sobre as classes ainda, né? Tá indo bem, o pessoal tá curtindo. Como você tá fazendo lá? Como é que é o formato do canal? Fala um pouco. Vamos lá. Bom, eu abordo uma classe até o nível 3 em dois vídeos diferentes, assim. Primeiro eu pego só as habilidades, os atributos, os equipamentos, e isso no primeiro vídeo. No segundo a gente já passa por os arquétipos, né, escolas de magia se tiver, essas coisas. Os arquétipos, enfim. Cara, mas um dia as classes vão acabar, né? Não, então, quando as classes acabarem, aí já vai entrar, tipo... Você vai começar a inventar classes. Não, lógico que não. Porque o bom do D&D Next é que ele começou agora, né? Então você vê, essa semana a gente teve o lançamento do Player's Companion do Elemental Evil, né? Então... Elemental Evil, isso aí. Pô, só com esse material que eles lançaram, vieram três ou quatro raças novas, vieram magias, pô, uma tonelada de magias, entendeu? Então isso aí é um material que mais pra frente a gente também vai cobrir. Fora o workshop do DM, né, porque, pô, tá certo que o livro do mestre tá ali, ele explica muita coisa, mas a maioria dos mestres ainda não sabe como é fácil você criar uma nova, um monstro novo, né? A pessoa tenta criar e aí fica meio confusa. Então isso aí também é algo que eu tô planejando fazer daqui pra frente, né, um workshop pro legal. DM, né, porque pro jogador é aquela coisa, eu tô terminando de abordar as classes básicas até o nível 3. Ah, cara, e jogador também tem material à torta e à direita em todo lugar que você procurar na internet, tem material pra jogador. Né? Mas olha só, uma coisa que eu achei dessa quinta edição é o seguinte, ela tá tão bem fechada do jeito que ela foi feita, ela tá tão bem balanceada, que se você tenta fazer uma house rule, né, pra modificar alguma coisa no você cenário... Você dá uma quebrada, e você quebra normalmente muito forte. Então, eu acho que essa edição vai ser uma que a gente vai ver pouca customização, entendeu? O pessoal vai jogar com bastante coisa que a Wizard lançar e pouca coisa customizada. Mas isso aí vai de mesa pra mesa, é lógico, cada um é o mestre, cada um manda na sua própria mesa. É verdade. E como o pessoal acha o seu canal lá no YouTube, é claro que a gente vai ter o link aqui na show notes, mas como o pessoal acha o seu canal procurando lá pelo YouTube? Rapaz, ainda tá difícil, porque ainda não chegou em 500 assinantes, então eu não tenho link próprio. Não tem o link direto. Né? O jeito vai ser o link mas direto. Mas a gente tem o link aqui na show notes, e se você procurar por Epic Quest, eu acho que você acaba achando os vídeos do Delfim. Eu ouvi os vídeos, achei muito completos. Eles são informativos pra caceta. Se você tá pensando em começar no D&D Next, é um bom caminho, cara. Se você tá pensando em que tipo de personagem vai fazer, como você vai montar seu personagem, como você vai montar o grupo, é uma ferramenta, assim, cara, show de bola. Não pode perder. Se você tá nesse nível, você não pode perder. E se você é um mestre já de um bom tempo, ou jogador de um tempo, e tá querendo se aprofundar na sua classe ou em outras classes, também é um bom lugar para você buscar conhecimento lá no Epic Quest do Delfim. Mais alguma coisa a falar ou vamos direto para o nosso querido Day depois, Delfim? Vamos lá. O básico já tá aí. Bora. Vamos lá. A nossa pauta de hoje, a gente vai falar sobre... É claro que muita gente já conhece o jogo, muita gente já tá jogando, tem muita gente jogando. Muita gente já tá jogando até um bom tempo. Tem gente que tá jogando desde os playtests, né? A gente deu uma parada, mas a gente chegou a jogar desde o primeiro playtest, né, cara? E, assim, a gente queria falar aqui, apesar de ter muita gente já jogando, a gente queria falar para muitas pessoas que estão com dúvidas sobre o sistema. Até a sua série de vídeos, ela um pouco se baseia em muita gente que está chegando ao sistema agora. E se você entrar nos grupos do Facebook que falam sobre D&D Next, se você entrar nas páginas que falam sobre D&D Next, você vai ver que quase todos eles estão tratando o D&D Next como algo muito novo ainda, muito novo. Muita gente entra perguntando, como eu faço para começar? Que livro que eu tenho que comprar? Que livro que eu começo? Por onde eu começo a ler? Muita gente pergunta isso. Então, a nossa pauta de hoje é uma comparativação. Nós vamos falar exatamente o que o D&D Next trouxe de novo para o sistema de Dungeons & Dragons. O que o Next, a quinta edição, trouxe de novo para o sistema de Dungeons & Dragons. E nada melhor do que trazer o nosso querido especialista em D&D Next, que já deve ter lido o livro de cabeça para baixo e trás para frente. Delfim, muito obrigado pela sua participação, tá, Delfim? Sempre à disposição, ué. Então, já que você está à minha disposição, eu vou abusar de você. Vamos lá, Delfim, fale um pouco para mim, cara. Conte um pouco para mim quais foram as principais mudanças. A gente pode falar de algumas delas. Quais foram as principais mudanças que você viu que o D&D Next trouxe, que você julga que foram não só importantes, como foram bacanas, as que você curtiu. Talvez as que você não tenha curtido também. Vamos falar um pouco delas aí. Vamos lá. Me leve um pouco através delas. Isso aí. O principal... Me dê a mãozinha e me leve para atravessar esse mundo maravilhoso. Vamos lá, ué. Olha, a principal mudança mesmo do D&D, quinta edição, se comparado com a quarta e com a terceira, é a simplicidade. Na quarta edição você tinha um problema terrível, que era escolher o que você podia usar no seu personagem. Né? Você podia criar um guerreiro que atacava com espada, um guerreiro que atacava com arco e flecha, né? Mas para você conseguir fazer esse guerreiro, você tinha milhares de poderes à sua disposição já no nível 1, e eram escolhas que você, sabe, escolhia no primeiro nível e tinha que viver com elas para sempre, a não ser que você usasse a opção de retraining, mas mesmo assim, uma escolha errada, você ia demorar uns 3, 4 níveis para corrigir tudo. Retraining era aquela opção em que seu personagem esquecia como se dava aquele golpe para perder. Ele esquece como é que ele faz o Tide of Iron e vai lembrar como é que ele faz o Cleave, né? É sensacional. É. Mas faz parte. Se você levar tudo ao pé da letra, ninguém vai usar magia. Então, faz parte. É verdade. Ele é muito simples mesmo, né? A gente viu, eu já joguei e tal, a gente comentou sobre ele aqui. Ele tem uma simplicidade interessante. É. Apesar de que ele, da quarta edição para ele, ele trouxe... ele é um sistema mais simples, mas ele trouxe personagens mais complexos, né? Ele trouxe um mundo mais complexo, eu acho. Foi. Você realmente tem... É porque a quinta edição ela acabou pegando tudo de bom da terceira e tudo de bom da quarta. A quarta edição é um excelente sistema. Eu acho que ela seria muito bem sucedida se ela não tivesse... Fosse um board game. Ela é um excelente sistema de board game. Mas se ela não tivesse... Tá aí provando isso, na verdade. Desculpa te cortar. Pode falar, pode cortar. Mas tá provando isso, na verdade, nesses sistemas. No Arthur of Ashardalon, no Castle Ravenloft. Ela tá provando que ela é um sistema... Legends of Drizzt. Exato. É um perfeito sistema de board game. Exato, eu tô ansioso até pra pegar o Elemental Evil, né? Já que eu vou pegar... lançado aí daqui a pouco, né? Vamos ver se é bom. Uhum. A quinta edição, ela trocou as suas opções de customização de personagem da terceira edição pela simplicidade. Né? Você perdeu as classes de prestígio lá na frente, mas você ganhou os arquétipos, né, de personagem, que vão dar uma variedade absurda para os personagens. Você encontra, porra, o guerreiro, ele tem três guerreiros dentro da mesma classe. né? O Champion, o Eldritch Knight e o Battlemaster, eles são três guerreiros completamente diferentes dentro de uma classe só. Se você olhar de cima, você vê oito classes, mas se você olhar como um todo, né, aproximar mais esse foco, você vê que cada classe vai criar três personagens diferentes, completamente diferentes um do outro. É, quando você fala completamente diferente, eu devo dizer que eu tenho uma certa dúvida, assim. O que eu joguei da quinta edição foi através do Starter Set, acho que tem ele ali, lá em cima, foi o Starter Set, e a gente começou a jogar a Horde of the Dragon Queen, a aventura oficial, usando os mesmos personagens evoluídos e tal. Eu tenho minhas dúvidas, assim, porque a quarta edição, por exemplo, o melhor guerreiro era aquele tipo de guerreiro, e se você pegasse dois guerreiros de sétimo nível, eles seriam a mesma coisa, cara. Não, entendeu? Isso realmente a quinta edição conseguiu mudar completamente. O Champion, ele é muito agressivo, né? Ele tem aumento de dano crítico, a margem de ameaça dele é maior, né? Você tem várias outras habilidades que vão aumentar o teu dano. Enquanto o Battlemaster, ele recebe as manobras de ataque, então ele pode fazer quatro manobras diferentes dentro de um combate que te dá uma versatilidade absurda. Você controla o teu grupo como se fosse uma mesa de xadrez, assim, entendeu? E o Eldritch Knight, cara, ele vai usar magia igual o mago. Ele pode ser tanto extremamente ofensivo quanto extremamente defensivo, sabe? Porque você tem várias magias dessa escola. Por exemplo, você vai receber um dano e o monstro te acertou por dois pontos de diferença, né? Na sua conta de cabeça, que o mestre também não pode falar. Você vai e usa sua magia de shield, que te dá mais 5 de CA, e você não toma aquele dano, entendeu? São maneiras diferentes de jogar dentro do guerreiro, tá? É. Entendi, bacana, bacana. Eu consegui entender e acho que entendi o que você está falando, que dá uma diferença mais... Dá uma diferença no próprio, no próprio flavor do guerreiro. Nossa! Ele tem um gosto diferente. Né? Isso, isso. Tem um jeitão diferente de jogar e tal. Beleza, mas vamos lá, voltando então à questão das regras. D&D 5 está muito mais simples. Mas o que mais que mudou, assim, efetivamente? Coisas que mudaram e que melhoraram, ou talvez, na sua opinião, pioraram o sistema? Não, o que melhorou, com certeza, foi... que as outras edições tinham muitos bônus situacionais, né? Se o teu personagem atacava de um jeito, ele ganhava um bônus de mais 2 no acerto. Se o cara se abaixava, ele ganhava mais 2 de CA, né? Nessa edição não. Nessa edição, se você tem uma vantagem, você recebe a vantagem, né? O advantage. Você vai rolar o seu D20 duas vezes e escolher o melhor resultado. E se você tiver uma desvantagem em alguma situação, você vai ter um disadvantage e você vai rolar 2 D20 e vai escolher o pior resultado. Então, isso já simplifica muito, muito. Eu achei sensacional. É, cara, porque você também facilita, assim, é uma regra de ouro, entre aspas, que você facilita a vida do mestre absurdamente, cara. Porque você vai lá e vê assim, ah, o cara tá atacando de cima, ele tem uma vantagem. Beleza, você rola 2 dados, você escolhe o maior. Ah, mas ele tá de cima, mas tá chovendo. Ah, então uma anula a outra. Tá, ele tá de cima, tá chovendo, mas o clérigo lançou uma magia que permite ele ver o cara. Beleza, então um anula o outro, mas sobrou uma vantagem, ele rola uma vantagem. Ele roda 2 dados e escolhe o maior. Antes da gente começar a gravar, você tava falando por que que a gente não pensou nisso antes. Não é? Porque... é um negócio assim... Cara, é uma regra simples genial. Que dá uma... Genial. Genial. Mas as mudanças mais geniais são as mais simples, é sempre assim. São as mais simples, é verdade. Agora uma pergunta pra você, cara, não tava na hora de acabar com o ataque de oportunidade, não? A gente jogou alguns playtests sem ele e, cara, os combates fluíram, assim, absurdamente rápidos e legais. É, eu não entendi por que voltaram nos últimos playtests, eles voltaram e ficaram no final. É. Eu realmente não entendi. Eu era um defensor de tirar ele. O que você viu? O maior problema dessa edição é que muita gente trouxe vício das antigas edições, então... O cara que jogou a terceira, o cara que jogou a quarta, ele já chega na quinta edição e dá só uma olhadinha rápida no livro. Aí ele chega com aquela dúvida. É. Pô, mas se eu atacar com magia colado com o cara, eu vou tomar ataque de oportunidade? Não. O único jeito de você tomar um ataque de oportunidade hoje em dia é se você sair da área de ameaça do teu oponente. Fora, isso é regra geral. Claro que todas as classes... Sair com o movimento. Sair com o movimento, que não seja forçado. Você sair com desengage ou sair Aí você tá gastando a sua ação para não gerar ataque de oportunidade. Mas eu tô falando como regra geral. A única coisa que vai te dar, vai fazer teu oponente te dar um ataque de oportunidade é se você tentar se mover pra fora da área de ameaça dele, tá? Sem usar disengage nem nada. Então eu já meio que mudo de ideia, porque na verdade eu tava achando que o ataque de oportunidade era exatamente o mesmo da quarta edição, o mesmo da terceira edição. Eu posso usar magia, eu posso dar tiro de arco. Pelo que eu entendi, você só fica com desvantagem, né? Exatamente. Isso? Você usa com desvantagem. E, cara, e se você vai sair da área de ameaça, você tá dando os costas pro cara e vai tomar porrada mesmo. É isso. Exatamente. Aí. Agora, o que acontece? Antigamente, você tinha... por você ter o ataque de oportunidade em várias situações, você tinha vários talentos e várias habilidades de classe que levavam em conta isso, uhum. né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem pouquíssimos talentos, né? Um deles é o Sentinel, que quando o cara entra na tua área de ameaça, ele toma um ataque de oportunidade. Entendeu? Tem essa... Quando ele entra. E você é... Mas quem pode ter esse... Isso é um feat? É feat. É uma feat. Qualquer um pode ter. Né? A feat agora você compra, em vez de você subir suas habilidades, né? Aquela de 4 em 4 basicamente, não é exatamente isso. Mas basicamente de 4 em 4 levels, você sobe, ganha 2 pontos para subir as suas abilities. Isso, né? Ou você ganha 2 em uma habilidade, ou ganha 1 em mais 2 em 2 habilidades. Ou então você compra o feat. Isso aí. Não existe uma opção melhor do que comprar feat, tem, cara? Porque pelo que eu tava lendo, subir habilidade nesse momento não vale tão a pena quanto você comprar uma categoria daqueles feat. Então, aí é que tá. Se você começa usando a regra normal de atributos, você, no máximo, vai ter um atributo no 17, tá? E vai ter vários outros atributos quebrados, tipo um 15, né? Você vai ter esse 17. Aí que tá. Com isso, o ganho de atributo acaba sendo muito útil, né? Eu tenho um jogador na minha mesa que o ladino dele pegou o level 4 e ele resolveu pegar aumento de atributo, ao invés de pegar um talento. Né, justamente para quê? Para conseguir um 18 e conseguir um 16 na ficha dele. O que dá uma diferença grande. Agora, o mais importante dessa edição, comparado com as outras, né, é que mesmo tendo essa oportunidade de ganhar vários e vários pontos de atributo, o teu limite ainda vai ser 20. Né? Você não pode passar de 20 de atributo. A não ser com alguns itens mágicos e com algumas habilidades. Tipo, habilidade nível 20 do Bárbaro, que é excelente. Né, que você vai ter você vai ganhar mais 4 de força, mais 4 de constituição, e o teu limite de atributo agora para esses dois atributos é 24. É monstruoso. O Bárbaro acaba ficando monstruoso. Maneiro. É porque, como assim, avaliando o sistema de modo geral, ele não é mais um sistema em que as dificuldades elas crescem conforme você sobe de nível, né? Agora você tem as dificuldades praticamente fixas e você só vai ganhando melhorias para atingir essas dificuldades, né? O que você tem de aquele mais meio nível da quarta edição, ele morreu praticamente. Você tem agora o bônus de proficiência, que você ganha em alguns níveis, ele sobe um pouquinho. Eu acho que no máximo ele chega a mais 5, mais 6, né? Mais 7, mais 6. Você já começa com mais 2. Ele chega a mais 6. Você começa com mais 1. Não. Você começa com mais 2 de bônus de proficiência e ele pode chegar até mais 6. Ele pode chegar a mais 6. Então, na verdade, ele tem 5 pontos de escala. É uma variação muito baixa. Baixa. Por isso que eu falei que subir os pontos de habilidade, eles eram desnecessários. Mas, na verdade, se você subir um ponto de habilidade nesse universo de 5 pontos, você está subindo 20%, cara. Você tem 20% mais de chance de acerto. Né? Então, realmente... É uma melhora considerável. É uma melhora considerável. Os atributos, eles voltaram a ser importantes. Voltaram, né, cara? Essa mudança de você não testar mais a skill, né? Você testa o seu atributo. A skill, ela te dá um bônusinho, né? Para você ter sucesso naquela habilidade, naquela tarefa. O que que acontece? A skill agora mudou. Isso aí, cara, tirou umas 2 horas. Se você comparar com a terceira edição, 2 horas de criação de ficha foram apagadas, né? Porque você gastava 2 horas só de... O Ladino, então, tinha 40 pontos para distribuir em perícias. Então, isso aí mudou muito, né? Agilizou demais. E o que que acontece? A sua perícia agora, você escolhe uma perícia e você encaixa junto dessa, quando for fazer esse teste, você encaixa o seu bônus de proficiência, uhum. né? Que no nível 1 vai ser de mais 2. E isso aí é excelente, né? E outra coisa que não tem como ter conflito, né? Que o bônus de proficiência você só soma uma vez. Não importa a situação, não importa se você está usando ferramenta, não importa se você está fazendo qualquer coisa. É. Você vai ganhar aquele bônusinho, é o bônus de proficiência, é o bônus de atributo e testou. É, o bônus de proficiência, por exemplo. Você pode ser proficiente com uma skill, que seria a perícia. Você pode ser proficiente com uma ferramenta, por exemplo. Se você usar aquela ferramenta num teste com qualquer skill, você vai somar o seu bônus de proficiência. É. Se você for proficiente na skill e na ferramenta, por exemplo, você é proficiente em thievery e é proficiente em ferramentas de ladinagem, de ladino, e você está arrombando uma porta, não interessa. Se você é proficiente nos dois, você vai somar uma vez só. Exatamente. Isso aí acaba com muita, muita dúvida. Né? É. Muita situação você acaba e simplifica bastante. É o bônus de atributo e o bônus de proficiência. No máximo, o mestre te dá uma vantagem. Acabou. Outra coisa que transformou o atributo em uma ferramenta importantíssima no jogo são os saves, né, cara? Os saves mudaram absurdamente agora. É, pois é. Mesmo você fazendo multiclasse, né, você só vai ficar com só vai somar o seu bônus de proficiência no save daqueles dois atributos, né, da sua classe básica, da sua primeira classe. É, o guerreiro soma força e constituição, né? Então as outras, eu tava tendo uma discussão até dessa num grupo de Facebook essa semana aí. Mas para isso você tem talentos também que vão te ajudar, entendeu? Você tem que pensar agora nas suas defesas. Né, o cara, a gente teve uma discussão homérica lá dos caras falando que um mago de nível 1 conseguia botar um guerreiro de nível 20 pra dormir. Deixa de ser verdade. Porra. Né, por conta dessa escala, né, como você Sim. mesmo falou, dos bônus de proficiência. Mas o que eu tava falando até sobre a defesa é que, na verdade, cada atributo se tornou um save agora. Você salva força, você faz um save de destreza, você faz save de vontade, você faz save de sabedoria, você faz save de todos eles. O save não é mais... Você não tem mais quatro defesas ou três defesas diferentes. Um pacote, você, né? Você se defende com as habilidades. Você usa as habilidades para atacar, você usa as habilidades para testar as suas skills e você usa as habilidades para se defender. Elas voltaram a ser importantíssimas no jogo, né? Elas voltaram a ter isso. Outra mudança importante no jogo foi a questão de dano, de cura e morte, né? Isso mudou também drasticamente, não foi? Foi. O dano agora, né, ele escala muito pouco, né? O que vai escalar bastante é o ponto de vida do personagem. O teu personagem vai aprender a sobreviver muito mais do que antigamente, né? Porque o dano dos oponentes, eles também não vão ser muito mais altos do que os iniciais. Você tem mais chances de ataque, né? Os combates vão durar mais, né, do que o normal, porque a duração de rodadas do combate médio atualmente está em até 6 rodadas, mas poucos combates eu vejo passando de 3 rodadas. E isso aí você vai subindo de nível e você vai ganhando só mais opções. Você ganha um número maior de ataques, né? O guerreiro é absurdo, o guerreiro com nível 20... ele consegue fazer 4 ataques. Com uma ação. É, com uma ação, gastou uma ação de ataque, você faz 4 ataques. E falando em ataque, uma coisa muito legal é que se você está atacando, você pode continuar usando o seu movimento entre seus ataques, né? Algo que mudou das últimas edições. Né? Você pode andar, bater e andar mais um pouquinho. Ou, no caso do guerreiro, andar, bater, né? Basicamente. Você pode ir limpando o campo de batalha facilmente, né? É verdade. Mas também, assim, o seu hit point também ficou bem mais baixo, né? Você tem agora, na quarta edição, você tinha um personagem nível 1 mago, fora o mago da nossa mesa, que tinha 72 pontos, né? Aquele mago... Normalmente, ele tinha 22, sei lá. Agora você tá lidando com o universo que o mago, às vezes, começa o jogo com 6 pontos de vida. Sim, né? No primeiro nível. É verdade, a maioria deles começa. Os primeiros níveis, eles estão bem mortais, né? Você faz um combate, foda, você não sabe se você vai sair vivo dele, né? Cara, a aventura do Starter 7, ela é mortal, cara. Cara, é gente morrendo o tempo todo, cara. Ela é pesadíssima. Mas olha, isso puxa para as raízes do D&D, né? Quando entrava numa dungeon ou numa D&D, você não sabia que você ia sair vivo. Cara, a dungeon da D&D tinha porta com save or die, cara. Você abre a porta, faz um save, se não passar, morreu, né, cara? Tinha coisas nesse nível. Exatamente, né? Exatamente. E agora você pode cair com o ataque de um orc. O orc chegou em você, te bateu. Se ele tirar um crítico, ele te dá um caminhão de dano. Então, eu já vi guerreiro tombando num turno só, tomando 30 de dano. Os orcs, os goblins também estão perigosos, porque eles vêm em grupo e eles batem em grupo, se movem muito. Cara, o jogo tá muito mais mortal, tá muito mais com esse efeito de mortalidade, tá muito mais perceptível. E a própria questão de cura e morte também, né, cara? Tá diferente, tá mais difícil, né, de você sobreviver quando você cai, ou mais difícil de você... Né? O que você acha? Então, eu ouvi falar, experiência de outro, do meu grupo, o que eu experimentei? Os jogadores apanham muito pouco. Eles estão realmente batendo muito mais do que apanhando. Né? O guerreiro, ele tem muito recurso. Só dele usar o dodge, ele dá desvantagem no ataque do oponente. Então, se o cara tenta te atacar, a chance dele errar é muito grande. Então o guerreiro acaba saindo praticamente sem levar nenhum dano nos combates. Uhum. Né? Então isso aí dá uma sobrevivência muito grande, enquanto teus aliados estão batendo de longe. O Ladino tá batendo muito. Entendeu? Tá batendo muito. Apesar de que eu vi muita gente reclamando do Ladino, cara. Eu vi muita gente reclamando do Ladino. Mas quando eu vi ele jogando... Não, o pessoal falando que o Ladino não tava mais... naquele sentido de ser striker, que ele não dava mais dano, que ele não tava causando dano, que o sneak attack não tava funcionando bem. Mas na minha mesa, cara, ele foi assassino muito. Nossa, ele deu muito dano. Sinceramente, quem fala isso é porque não sabe jogar de ladinho. Ih, olha lá, rolou um ratinho! Isso é verdade. O Ladino, ele, como ele tem... Ó, a partir do nível 2, ele ganha o Cunning Action, né? Então ele vai gastar bônus action dele pra se esconder. Então você faz o teu movimento, se esconde e ataca. Nisso que você tá atacando... É Sneak Attack quase todo turno, pô. É Sneak Attack todo turno. O que você tá vendo mais hoje em dia? Se você não tem um cara com escudo lá na frente, então você vai ver o Ladino atacando lá de trás, com o arco e flecha. É verdade. Se tiver um bom guerreiro lá na frente, o teu Ladino vai junto... Ele parte pra cima. Ele parte pra cima. Então, assim, o jogador ainda tá muito mal acostumado com a antiga edição. Se você traz um jogador novo pra essa edição, ele se adapta bem melhor do que os antigos. É verdade, cara. Eu acho que muito das reclamações... da quinta edição, é gente que tinha o seu vício de jogar e não tá gostando de perder aquele vício, de assim, eu gostava de jogar dessa maneira e queria que fosse assim. Então, quando não é, a pessoa reclama, não é mais daquele jeito que meu Ladino, todo turno dava 40 de dano. Foda, né? O cara nunca vai ter isso. Antigamente, o Ladino precisava dar o Sneak Attack pra conseguir causar um bom dano, né? Era muito, muito mais difícil nos níveis mais altos você conseguir uma condição para usar esse Sneak Attack. Coisa que hoje em dia é muito simples. Se o guerreiro tá se você tem um aliado adjacente ao oponente, você já dá Sneak Attack naquele cara. Ponto. Não precisa mais flanquear, não precisa mais ter... Antigamente, na quarta edição, você tinha que ter uma condição de vantagem, né? Que dava aquele mais dois, Qual era o nome desse negócio? Não era vantagem, não. Tinha um outro nome. Tinha um nome, esse mais dois que você ganhava quando ele tava caído, quando ele tava flanqueado. Tinha um nome disso, não Sabe lembro. Que eu esqueci? Não lembro se era vantagem mesmo, eu acho que era vantagem. Não era vantagem. Com certeza não era. Bom, enfim. Mas era um. Ele tinha que estar nessa condição, te dando favorecimento, alguma coisa desse tipo. Então, Delfim, a gente conseguiu ver um pouquinho, é claro que muita coisa ficou aí de fora, muita coisa a gente deixou de falar, muita coisa que mudou. De repente a gente marca outro dia, fala mais sobre isso, fala sobre o que a gente esqueceu aqui, mas sua opinião geral sobre a quinta edição? Eu ia perguntar assim, é a melhor edição até agora? Porque a gente brinca com isso muito aqui, mas sua opinião geral sobre a quinta edição comparativamente às outras que a gente já jogou? Então, eu sou um jogador que eu joguei o AD&D, eu joguei um pouco da terceira edição, mas não gostei, então pulei direto para a quarta edição. Então você vê que eu deixei de jogar por um bom tempo, mas eu joguei a quarta edição durante um tempo legal. E chegando na quinta edição, eu me surpreendi como o jogo voltou a ser fácil, né? Como o jogo voltou a ser divertido. Os combates estão muito rápidos, estão muito divertidos, e isso é muito gratificante. O jogador vê o personagem dele superando esses desafios e ele se sente muito mais gratificado. Coisa que na quarta edição você não, praticamente não via, porque o combate demorava muito tempo. Então você tinha às vezes um combate por sessão e ele às vezes se arrastava até a sessão seguinte. É verdade. E no final você estava mais torcendo pro combate acabar do que pro seu personagem fazer alguma coisa, né? Exatamente, exatamente. Então, nessa edição, eles tentaram dar um passo pra frente colocando as holds, né? E na edição... Aliás, desculpa. Na edição passada, eles tentaram dar um passo pra frente adicionando as holds. E nessa edição, eles deram dois passos pra frente, né? Deixando isso à escolha dos jogadores. Se eles querem formar um grupo com posições definidas, né? Se esse é o personagem é o tanque, esse é que vai curar, né? E esse é que vai dar dano, eles podem fazer isso. Mas se eles quiserem jogar com um time que só dê dano, eles também podem. E eles vão conseguir um combate legal. Eles vão se divertir. Coisa que as outras edições inutilizavam, né? É verdade. Então, ficamos aí. Delfim, muito obrigado por sua participação. Obrigado pela sua opinião. Concordo com quase tudo que você falou. Apesar de você ser um jogador meio roubador aqui na minha quarta edição. Mentira! mentira. Obrigado, cara, por sua participação, obrigado por suas palavras. E a gente vai ficando por aqui. Visitem o Epic Quest e fiquem agora com o nosso feedback. Nós voltamos já já. Delfim, dá tchau pro pessoal aí, cara. Opa, abraço. Tchau. About my baby, speak of her with pride. She goes out the way just to make me satisfied. Ba da da da da da da da da da da da da. Bruno, estamos aqui agora no feedback. Estamos de volta no feedback, ó. Estamos de volta. Estamos de volta no back do feedback. Aqui do Dar dos Magos, Bruno. E nós temos alguns feedbacks, Bruno. Temos algumas pessoas que falaram com a gente nessa semana, né, Bruno? Inclusive, um feedback famosinho, né, Bruno? Não é? Olha só. Você foi lá falar pra mim, olha quem falou comigo. Aí ficou todo feliz, cara. Uma celebridade, uma web celebridade. Uma celebre web, falou comigo, mas temos alguns comentários aqui, por exemplo, Alan Fernandes falou com a gente, ele falou assim, ó, vou cobrar que vocês falem de Pokémon, e olha aí, Bruno, ele tá cobrando atrasado, por quê? Por que falamos agora? Ah, claro, pô, a gente já falou do Pokémon nesse episódio, então, Alan Fernandes, meça suas cobranças, cara. Já falamos suas cobranças. Já falamos de Pokémon nesse Mas episódio. Mas olha só, aqui, só cara, porque não. Você é adivinho, não quer dizer que o cara seja. É verdade, nós fizemos dois períodos de adivinhação na nossa então, faculdade de Então, meça suas adivinhações. Meça suas adivinhações. Alan, cara, obrigado pelo aquele feedback daquela vez. E foi até incentivado por você que nós falamos de Pokémon. Nós fomos pegar o Pokémon, jogar, testar e tal. E falamos dele nesse episódio aqui, cara. E comente então, aí se você gostou, né? Se a gente falou merda. Exato, comente aí. E o Pulpassauro não é do tipo dragão, é planta, nós sabemos, não se preocupe. É planta. E se você quiser, fale qual é o seu Pokémon preferido, porque pra gente a gente lê aqui. Ou tipo de Pokémon também. Bom, temos mais dois feedbacks que eu gostaria de ler, mas eu vou deixar o último pra você, Bruno, pra você se sentir especial. Ah. Por quê? Ah, cara, você não turma hoje. Nós temos o feedback da Eliana. Você sabe quem é a Eliana? Sei, pô. É a que ganhou Amiga tá Xuxa? O card game. Ela, todos os dedos, dedos. Esqueci a musiquinha, esqueci, né? Onde estão? Aqui estão. Esse aí, polegares, onde estão? Eliana mandou, olá, amados, saudações mágicas. Recebi o deck do card game da Hora da Aventura, já abri e já joguei e achei divertido como o quê? Não sei como. Eu não entendi essa parte. Não, é porque tem pessoas que falam assim, achei divertido como o quê? Tipo assim, ela te pergunta o que ela achou divertido. Como nunca ouvi isso, cara. Catapiolho em criança. Como Putz, pular Deus. A fogueira em São João. Como soltar pipa na tempestade. Chega. Como que é? Vocês gostam do jogo? Vamos falar sobre ele? É, não sei, Bruno. Eu gosto do jogo. Eu achei o jogo divertido, mas não achei um jogo que vá me prender muito, muitas vezes. Você jogou comigo, né, Hora de Aventura? Eu joguei uma vez, mas eu ainda preciso jogar mais, cara, pra ter uma opinião melhor sobre ele. É um jogo legal, é um jogo bacana. Eu fiquei bacana. Um pouquinho perdido. Mas, né? Ele não tem elemento de coleção, né? Ele não é colecionável, ele é um jogo que vem com os decks meio montados prontos. Eu acho que ele tem boosters mesmo, talvez eu esteja falando besteira. Mas não é um jogo que me pegou pela estratégia. Apesar do que, em algumas jogadas, eu percebi que a gente tem que pensar muito bem no que a gente está fazendo. Então, talvez, a gente vai experimentar mais algumas vezes, Eliana, mas não prometemos. Verdade. Não prometemos falar sobre ele, não. Eu espero que ela goste da Hora da Aventura, né? Porque eu acho que o parado do jogo é para quem é fã da série. Para quem é fã, eu acho também. Acho que tem mais. Ele é mais divertido para quem é fã. Ela diz o seguinte: estou sempre falando de vocês para meus amigos. Será que eu vou ganhar outro prêmio? Bruno, eu senti um ataque de oportunidade. Eu senti um ataque de oportunidade. Eu vou falar o seguinte: vai, porque a promoção continua pra sempre, Bruno. Pra sempre. Que isso? E cara, as pessoas vão indicando, e quem chegar aqui falando, ó, foi fulano que me indicou, vai ganhando ponto e no final vai ganhar um prêmio. Olha só. Olha só, a Eliana ganhou o Starter Set para dois jogadores do card game da Hora da Aventura. Não é qualquer coisa não, cara. É um jogo muito bacaninho, cara. Eu vou te falar que para sempre, quem tá assumindo compromisso é você. Eu não sou imortal. Sou eu. É, para sempre enquanto durarem os estoques. Não, olha só. O próximo prêmio não vai ser outro card game da Hora da Aventura. A gente vai escolher na hora e os prêmios são sempre surpresa. A gente vai escolher e vai mandar, cara. Então, vai indicando e vai participando. E vão ter mais prêmios. Vão ter mais. Pode confiar. E, Bruno, a última participação é de quem? Caraca, cara. A última participação é de André Noel. Você sabe quem é André Noel? O nosso ouvinte provavelmente não sabe quem é André Noel. Sei. Filho do Santa, filho do papai. Puts, que deve ter vindo trazer... trazer presentes para nós, Bruno. Não, é outro André Noel. Esse que você tá falando é o Noel Júnior. Esse não é o Júnior. Ah, entendi. André Noel, ele é o criador do site Vida de Programador. Quem trabalha com programação, desenvolvimento, é um site de humor onde ele recebe histórias reais em que pessoas se ferram no seu dia a dia na área de TI. Reais que nós colocamos em dúvida aqui e ele vem. Nós não, você não me coloque no meio, não me use como escudo. Nós colocamos em dúvida a veracidade das suas histórias. Exatamente. E ele vem defender a honra dos seus leitores e das suas histórias. Se você não ouviu o último episódio, ouça. Nós tivemos a participação do Fiken Kussa, que também trabalha com programação, e teve uma história mencionada nesse site. E o André Noel veio dizer aqui: sim, são reais as histórias que nós comentamos. São reais. E valeu pela menção. E ele agradece que a gente botou o link deles aí no nosso show notes e comentamos sobre ele. André Noel, você é responsável por algumas horas de diversão na nossa vida. Espero que você esteja. E André Noel, o Vitor. O Vitor, ele é da área de design, por isso que ele não é confiável. É verdade. Eu sou o inimigo, né, Bruno? Exatamente. Eu sou o inimigo. André, obrigado pela sua visita e obrigado pelo site, cara. A gente se diverte muito. E eu acredito que são reais, não acredito. Só não acredito ainda no divide. Bruno! Oi. Dê um beijo pra todo mundo e dê um adeus, Bruno, que nós estamos indo embora. Nós gravamos aqui rapidinho porque o Goblin manda a gente ser rápido. Rápido. O chicote! Fica assim, pá, ah, meu Deus, na minha bundinha bateu. Putz, quantos detalhes. Ah, que delícia. Tchau, cara, beijo, antes que venha mais detalhes. Trabalhando e relaxando. Tchau. She'll fall over backwards. You know that pleases me. She's my baby. She's my baby, don't you see? I can't call her sugar. Sugar name.